Eu não acredito de maneira nenhuma que na terra exista um mais poderoso do que o nosso Deus, que criou todas as coisas e além de tudo é um Deus virtuoso. Criou as florestas e os animais e criou o mar com a ordem que ele deu. Não conheço força para igualar. Repreendeu o vento e acalmou o mar. Tudo se aquieta diante de Deus. Libertou o povo da terra do Egito. Este mesmo Deus deu força a Sansão. Fez cair por terra o gigante Golias. Lá em Jericó pôs os muros no chão. Separou as águas do Mar Vermelho. Fez a Israel vencer os filisteus. Esse Deus não perde, somente ele ganha. Ele tem poder pra remover montanha. Tudo se aquieta diante de Deus. Deus criou os anjos para a sua glória, fez os passarinhos para seu louvor, e criou o homem à sua imagem, deu fôlego de vida, também seu amor. Destruiu Sodoma com fogo e enxofre, desse soberano até Faraó temeu. Esse é o Deus que abençoa as nações, esse Deus fechou a boca dos leões. Tudo se aquieta diante de Deus.